2043 está liberada a velocidade abaixo do nível 00? Livre das restrições, o Gol 2043. Livre das restrições, o Gol 2043, obrigado. Para 96 no solo 04, ao liberar via Foxtrot, chama o solo Salvador no 21 no decimal 1. 21 no 096. Cor 2096, autorizar ataques para o Pátio 1, via Alfa Juliette, portal 09. Alfa Juliette 09, da 96. Canal 63, no 0, está aguardando o balizamento. Já ingresso no 03. Boa noite, Otan 3197, autorização caminhão, informação X-Ray. Otan 3197, então confirme o portão que se encontra. Meia dúzia. Gente, a cópia é para o Galeão, Otan 3197. Possível. Aguarde, Otan 3197, que a cópia é para o Galeão. Bueno. Ok, Gol 2043, Semi Centro Recife, 125 decimal 1, Alterne 128 decimal 35. 251235, Gol 2043. Fox 3197. Totalmente pronto para o push para estacionamento, aguarda o é, está aguardando contato com o Centro Recife para obter sua autorização. TAM 3197, pronto, copy. 3197, autorizado para Galeão via UP Zulu 44, seguro UP November 857 Moço, nível de voo 340. Saída, Novo Uno, Leda, Doclo, decola da pistão no zero, primeira curva à direita. Transponder 5031, frequência do controle Salvador 120.8. Correto 3197, autorizado o feedback, reporte táxi. Tron 3197, alternativa Campinas. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Fátima 1 no Índia, no ponto de espera Torre. 118.95, ajuste altímetro 10.15, corrigindo 118.6, a frequência da Torre. Tron 3197, autorizada a linear e decolar, pista 10, o vento 150 graus, 05 horas. Boa 0081, boa noite. Autorizado de chegada, boa 91, desça para o nível 050. Portugal 021 Alpha, boa noite, cleared bomb arrival, sunset level 050, can 81015. Bomb arrival, sunset level 50, 81015, Portugal 021 Alpha. Gol 908, operação para sinal ILS, curva esquerda para o 065, limite localizador. Muito boa noite, o Oceanet linha 3 no 0, autorização para Recife, com a X-Ray. 3 no 0, só confirme o portão que se encontra. 03, senhorita. Entra, aguarde cópias na minha 3 no 0. Aguardando, confirma a saída, é a Puca? Afirmo, Puca, Jamaru, se for eu, peso 1 no 7. Ok, Puca, Jamo, Aru. Zona 97, decolar 228, chama o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Centro Zona 97, boa noite, contato radar, suba para o nível 340, após 2000 pés, autorizado direto Lisa. 340, nível autorizado, após 2000 pés, Lisa. Thank you. 63110, pronto cópia? Autorizado Salvador Recife, via Pesulu 97. Nível de voo autorizado 350. Saída Puca, Jamo, Aru. Decola destino zero com primeira curva à esquerda. Transponder 5037, controle Salvador, na frequência 1120 decimal 80. Negativo, serviço autorizado, 350 para Recife, Pesulu 17, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aru. 5037, transponder 1208, deu controle para o Chanete. 6310. Canal 6310, cotejamento está correto, no gate 03, chame pronto. Trabalhando no 03, quando pronto, 6310, já serei. Autorizado, gol 9081, número 1 na aproximação. Gol 9081, autorizado 2000 pés, o azul chama 015, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Gol 901, teste para 2000, autorizado ILS X-Ray, o patrão estabilizado, gol 901. 1397, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 1996 Salvador, para qual destino? Fortaleza. Confirme o seu portão. 9. É isso, aguarde de cópia. Salvador, boa noite, o azul 2795, informação Yankee. Azul 2795, a senhora identificação, voo e ponto para a chegada, reporte quando pronto para a descida. Afirmativo, está escutando pequeno desvio à direita da rota, ele está na proa agora 255, deve estar alguns cômulos aqui, mas vai, o ponto vai reportar, azul 2795. Gente, livre desvios, contato radar a meia dúzia, 5 milhas nordeste do R de Salvador, reporte quando pronto para a descida. Reporte 0021 Alpha, descend 2000 feet, clear final ALS X-ray runway 10, report when established. Descend 2000 feet, clear ILS X-ray runway 10, call established, official 021 Alpha. Voo 9081, complete 9 procedimentos, chame a torre na frequência 198 decimal 6. 9081, a torre. Oi, Salvador, boa noite, vou na 081. Estabilizado, hein? INS X-ray, pistão no zero, vou na 081. Ativa 9081, altímetro 615, 1015. O vento é 1,50 graus, com 08 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado, pistão no zero, voo 9081. Portugal 021 Alpha, reduce speed 190 knots. Speed 190 knots, Portugal 021 Alpha. Sete, nove, cinco, confirme sem condições de vapor, São Pedro. Negativo, as informações estão exatamente à nossa esquerda. A gente está voando pro de bom agora, 2797, 2795. Gente, autorizado essa ponte. Gato. Solos 42, na direita chama solo 121, decimal 1, boa noite. Chama solo 121, decimal 1, boa noite. Boa noite, autorizado táxi Alfa, direto de Portão 05. Autorizado táxi Alfa, direto de Portão 05. Obrigado. Bom, no 096, autorizado, postado. Já vai voltar para o táxi, no 096. No 096, só confirmando, ainda não confiou. Fazendo a apresentação, no 096. Confiei, confio, por gentileza, mensagem? Nós estamos aguardando a autorização e já é pronto para o início do posto de acionamento. Ah, ok, autorizado o posto de aprovação? No 096. No 096, para Fortaleza, autorizado nível de voo 370, decola da pista no 0 com curva pela esquerda, na subida Momo, transição Froti, após a Pêsulo 19 até a posição Bangu, DCT Abuco e segue conforme a rota do plano. Aciona 5043, controle 119, corrigindo 120, decimal 8. 370, autorizado Fortaleza. Upper do Luno, Norte, Bangu, direto a Buco. Falando aqui, estamos no 0, primeira curva esquerda, Momo, Froti. 5043, transforme, 208, controle. Voo no 096. Correto, no 096, livre, puxa, pode estar. Vai, botar para o táxi, no 096. 015, fiscal 029. O táxi 63190, 55 a bordo, 3 horas de autonomia, internado. São Gonçalo do Amarante. Posso ir pelo seu bem? Vamos no 55. Chanel 6310, autorizado passo direito via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 62, e ajuste no 095. Índia 1862, 63190. 195, sector de visa à direita, proa 3, corrigindo 286, 10 milhas, vai reportar a rua da ponta. Gente, o azul 2795, livre de desvio. Salvador, Xenar, 6310, posso ser da 90, visão pela nave, curta sinal. Xenar, 6310, observa a passagem do Airbus 330 do Rio Portugal, após autorizar a alinhar e manter cabeceira no zero. Após o português, ali manter no zero, o 6310. Achanar 6313 acendo identificação via chegada BONF, desça para o nível de voo 160, reduz a velocidade para 2509. Retornando a prova de BONF 25, 2795. Tente, 2795. A 313 não autorizar a descida para nível de voo 100. On the ground at 4-8, leaving by the right, and calls over the ground 121.1. By the right, 121.1, FCL 020. Pleasure. Voo no 096, autorizado espaço via parte principal do seu engine, ponto de espera, torre 1 no 8 decimal, meia dúzia, o ajuste no 096. Autorizado espaço engine, ponto de espera 186. 1016 no ajuste, no 096, boa noite. Bravo, Bravo, Alfa, on Alfa. Portugal 021 Alfa, Tatuva Alfa, no report before Juliet. Mantém Alfa, report before Juliet, FCL 021 Alfa. Autorizada a descida para nível de voo 060. Confirma. Pronto, 0-6-0-0. Xenome 3-1-0, autorizado a decolar. Pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 0-5 nós. Descendo 1-0-6-3-1-0 da hoje. Portugal 021 Alpha, taxi via Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, Portugal 021 Alpha. Para minha irmã, no 0909. Peso no 0, defa luz 50, controle 1, 120 decimal 8, controle, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, 6310, decolado na PUC, Cajama, na sua escuta. China 6310, contato radar na decolagem, esgotar o nível de voo 350, sai da PUC. 350, fechou da PUC, autoriza a flor de Aracaju, Cajama, 6310. China 6310, autorizado inicialmente, Jamo. Direto Jamo, 90. D2795, autorizado final do procedimento, LS X-Ray pista no zero, deixa para 2000 pés, ajuste no zero, 16, reportagem estabilizada. Descendo via até 2000, a reportagem estabilizada, D2795, do LS X-Ray. Decolo 53, controle 120 decimal 8, bom voo, boa noite. 208, 09, boa noite. Noite, 09,6. Vai cruzar agora 2000. Tá, bom voo. Luna 096, contato radar na decolagem, suba via, sai da mesa para milhas de voo 370. Via mão, voo 370, 096. Tráfego posição 2 horas, 30 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 110 em descida para 060, Airbus 320. Sérgio, 096. Chile 6313, informações de tráfego, posição 10 horas, 28 milhas rumo noroeste, cruzando 4 mil pés em subida, um Boeing 738. Boa noite, 4298. 4298, acena identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, o ajuste na 096. O 4298 autorizado para o GITAP. 313, autorizada a descida 4 mil pés. Chinar 6313, copiou o controle? Chinar 6313, autorizada a descida para 4 mil pés, o ajuste 10016. Chinar 6310, chame o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, a primária confirma alternada. Secundária 12545, Chinar 6310. 3545, 10. Localizador azul 2795. Azul 2795, completo final do procedimento LSX-Way, chame a torre na frequência 118.6. 18.6, boa noite, até já. Boa. Boa noite, azul 2795, localizador 7 milhas. Boa noite, azul 2795, tráfego avistado, altímetro 1016, o vento 1060 graus com 05 nós, pouso autorizado, pistão 10. Livre pouso, pistão 0, azul 2795. Zona 3, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILSX-Way, reposte contabilizado. Confirma o vento novamente, o 2795? 150 com 05. Cássio. Call for identification via Bomed 1, arrival to central flight level 060, KNH 1016. 1096, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. É, 12685, alternando 2545, voo 1096. Boa noite. Boa noite. Sete no solo 02, à direita solo 121 decimal 1, boa noite. 211 à direita 127, boa noite. Azul 27. 95, táxi Alfa, Juliette, remota 4 Lima, coisa de 9 quilos, remota 4 Lima, pastor. Impulse 02, fly ETAP intersection.